BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, este programa na Rádio Boa Nova, realizado também numa parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital. Este é um espaço com transmissão às terças e sextas-feiras, às 19h. Hoje temos novo entrevistado na Boa Nova, que passo a apresentar e a saudar, é o Filipe Pai, representante da empresa Trial Motores. Filipe, boa tarde, seja bem-vindo à Boa Nova. Olá, muito boa tarde. Filipe, estamos aqui então para conhecer um pouco do que é esta Trial Motor, esta empresa que teve a sua gênese também muito na BLC3 de Oliveira do Hospital. Já agora convidava primeiro a apresentar-se, Filipe. Quem é o Filipe, de onde é, o que é que nos pode dizer um pouco sobre o seu percurso? Ora bem, chamo-me Filipe Paiva, tenho 36 anos, sou natural da Lausanne. Vamos tentar resumir ao máximo. Eu iniciei a minha formação académica na arqueologia e nunca... Nada a ver. Nunca imaginei que uns anos mais tarde estaria a ter uma escola de trial e a cumprir o meu sonho, porque sou piloto de trial desde 2002. Neste momento sou o número 3 nacional e capitão da seleção também. E nunca pensei que estivesse agora a cumprir um sonho, isto é, o que era o meu hobby agora é a minha profissão e o meu negócio. Portanto, digamos que estou a viver um pouco o sonho, não é o sonho americano, mas é o sonho português. Portanto, ainda é possível vivermos o sonho português, e lá está, tenho que agradecer muito à BLC3, porque se não fosse a incubadora BLC3, possivelmente não estaria agora aqui a falar consigo. Como é que então aconteceu, Filipe, esta ligação à BLC3? Ora bem, explicando um pouco o que é a Trial Motor, para nós entendermos, a Trial Motor iniciou no dia 17 de junho de 2002, quando apenas como um site que era para divulgar os patrocinadores que me apoiavam na altura. Nesse ano fui campeão nacional na classe de promoção, portanto foi também uma maneira que consegui arranjar para dizer quem eram as pessoas que me ajudavam na altura. A BLC3 surge mais tarde, portanto estamos no ano de 2002, a BLC3 apenas surge no ano de 2014. Isto é curioso porque eu terminei a minha formação académica, mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, em setembro de 2009, portanto, e depois passei muito mal, tal como quase todas as pessoas têm mestrado e doutoramento aqui no nosso país. Passei muito mal porque lá está, no nosso país conseguir trabalho qualificado é muito complicado. E então nessa área é se calhar um pouco mais difícil. Sim, difícil. No entanto, já agora, aqui na Lausanne foram descobertos 23 novos sítios arqueológicos, a maior parte deles do período da pré-história, portanto muito antigo. O objeto da minha tese em 2009 foi a Quinta do Conde Foz de Rosso, que é provavelmente, em arqueologia temos sempre de dizer isto, nunca podemos afirmar enquanto não temos datações, é provavelmente o sítio mais antigo do nosso país. Mas, no entanto, nada é feito. Eu cansei-me um pouco de andar a lutar contra os moinhos de vento, como costumo dizer, e dei um murro na mesa e disse, basta, agora vou seguir o meu sonho, que é o trial. Na altura era o meu hobby, como disse. Portanto, vejo que este é o seu sonho, mas ainda aí com uma pontinha de nostalgia por não ter seguido aquilo para o qual se formou. Completamente. No entanto, hoje em dia... A Trial Motor permite-me sonhar também com a arqueologia, já que me permite ter um horário que sou eu que controlo, sou eu que decido, não estou pendente de ninguém. E então continuo a fazer as minhas pesquisas para, um dia mais tarde, quando me reformar, publicar então algo e dizer, meus amigos, está aqui, para não ficar completamente esquecido. Mas isso é outro, são outros 500, como se costuma dizer. Claro, claro. Centrando aqui na BLC3. Na BLC3, portanto, como é que vocês chegaram a estar incubados aqui? Fisicamente? Sim. Virtualmente ao início e agora vamos entrar também fisicamente. Ora bem, BLC3, isto é muito curioso, porque temos que ir para o ano de 2014, portanto passou muito tempo depois de eu me formar, de eu defender a minha tese em Tarragona, em Espanha, que foi em setembro de 2009, portanto até 2014 passou muito tempo, o qual eu tentei lutar para conseguir ter trabalho na minha área, mas era muito complicado. 2014 estava eu na Junta Freguesia da Lausanne, portanto consegui lá um POC, portanto uma mestrada, conseguir um POC é algo que nos deixa muito rabioso e muito contente com o nosso... contrário, não é? Exatamente, isso é completamente irónico. É preciso porque temos que ser assim isso. Desta forma, porque é muito complicado quando passamos muito tempo a formarmos a nossa vida, depois chegamos à altura que estamos completamente prontos para iniciar e vemos tanto entrave neste país que lá está. Pensei mesmo até ir para o Canadá em 2010, mas ainda bem que fiquei, porque agarrei o touro pelos cornos, como se costuma dizer. E lá está, agora temos a trial motor. Muito 2014, bem. Junto da freguesia, vejo um e-mail acerca de passaporte para o empreendedorismo, em que poderia-se concorrer quem tivesse uma ideia de negócio, que fosse viável. Estava na Junta da Freguesia, não estava nada contente, estava a fazer trabalho de arqueologia, mas de gabinete, também algum de campo, mas nada daquilo que eu tinha sonhado quando estava a estudar. Portanto, viu essa oportunidade? E-mail, exatamente, de BLC3, para quem tivesse uma ideia de negócio que fosse viável, que quisesse apresentar um projeto, e eu vi aquilo apenas como uma forma, bem, descargo consciência e vou tentar, peguei uma folha em branco e redigi todo um projeto que é a Trial Motor Off-Road Adventures, onde o grande objetivo era dar a conhecer a região centro, nomeadamente a Lausanne, aproveitando a minha formação académica, em que, vamos dar o exemplo, aparecia na nossa casa de turismo rural, que é o quintal Além do Ribeiro, em Serra dos Joales, na Lausanne, tinha motas de trial e tem, à sua espera, e com o guia, neste caso eu, iríamos dar uma volta para as aldeias de Xisto, pela Serra de Lausanne, enquanto eu ia-lhe sempre explicar, por auriculares Bluetooth, tudo aquilo que estava a ver e a experienciar. Pronto, aproveitando a minha formação académica, claro que sim. E também a parte do trial. Claro que sim. Mas, Filipe, nesse desafio que lhe surgiu lá enquanto estava na junta de freguesia, portanto, logo redigiu todo um projeto, não haveria a obrigatoriedade de residir no concelho da Oliveira do Hospital. Portanto, era aberto a qualquer jovem que tivesse uma ideia de negócio da região. Exato, exato. E então partiu para isso, para essa aventura. Exatamente. E foi muito bom quando vi que realmente... Tinha sido aceito, portanto o programa tinha 12 meses, nós tínhamos 4 meses iniciais e depois teríamos que defender o nosso projeto publicamente para ver se tínhamos a totalidade dos 12 meses. E assim foi. Portanto, vocês receberam um apoio. Recebemos um apoio, exatamente, em que tínhamos uma bolsa mensal, portanto, poderei dizer que era 2 vezes superior àquilo que eu oferia na Junta de Freguesia, mas era muito inferior ao salário mínimo. Não pensei que nós andamos aqui a ganhar milhões. Não, era bom porque poderíamos aplicar esse dinheiro em algo mais produtivo do nosso país e não o gastar ou meter em offshores. Mas foi assim que surgiu, a partir de um e-mail. Nós tentámos redigir tudo aquilo que tínhamos na nossa cabeça e resultou. Tanto resultou que... E quando diz nós, é o Filipe com mais alguém, sim, nós, a empresa... Agora já é algo muito sério. Isto parece que é uma brincadeira de crianças. Mas na altura começou sozinho, portanto... Na altura começou sozinho, exatamente. E agora a empresa cresceu? Agora temos 7 pessoas a trabalhar para a Trial Motor. Isto deu um pulo muito grande, que é completamente incrível. Eu sinceramente já tenho medo do futuro, porque eu digo sempre que o que custou foi empurrar a bola à montanha acima, mas agora a bola já está a vir montanha abaixo e cada vez é maior. Portanto, também é muito bom sinal, mas eu gosto de fazer tudo passo a passo, andar de dois quando não estou preparado para. Portanto, é assim que a Trial Motor se tem pautado ao longo dos anos e é assim que irá continuar. Portanto, esta altura a Trial Motor, estamos no ano 2019, conta já com 5 anos de atividade. Exatamente, a partir de 2013 nós iniciámos a Trial Motor como loja online e foi uma loucura, porque também aproveitando um pouco o meu conhecimento na área de trial. Loja online, ou seja, disponibilizavam equipamentos para a prática da modalidade. Exatamente, tudo que seja para trial, enduro e motocross, nós temos em trialmotor.com. E a partir daí também demos um boom muito grande e vendemos para países tão longínquos como, imagino, Havaí, Irão, Rússia, onde também temos pilotos de trial motor. Portanto, isto deu um pulo muito grande. Só para falarmos aqui em pilotos de trial motor, nós temos a campeã da Rússia, a Verónica Tarasova, em bike trial. Temos o campeão do Irão, o Korosh Orbani, e o número 2, o Morteza Bina. São os nomes engraçados, mas são muito boas pessoas. Aliás, nós temos uma ideia do Irão e eu fiquei com uma completamente decidida também quando nos conheci. Portanto, a televisão passa aquilo que quer e às vezes não é a realidade, mas cabe-nos a nós filtrar o que é essencial. Além disso, temos pilotos também em Espanha e também em Portugal. Portanto, são um total de 8 pilotos. Este ano irá crescer, vamos ter grandes surpresas também. nomeadamente alguns campeões do mundo. Portanto, a Trial Motor apoia esses pilotos. Portanto, eles equipam-se com os equipamentos que vocês disponibilizam. A Trial Motor, também patrocinamos também o Campeonato Nacional do Irão, portanto, somos também um dos logos principais lá. Portanto, a partir de Cera dos Valos de Lausanne, estamos lá no Irão e na Rússia. Se me dissessem isto há, sei lá, 7 anos, eu iria-me rir. Mas hoje em dia já não me rio e vejo como uma realidade muito séria e que, com uma capacidade de crescimento que é brutal. Que eu tenho que meter um travão porque é muita coisa de repente acontecer ao mesmo tempo com o Trial Motor. Portanto, Trial Motor que nasceu através, portanto, era inicialmente um website. Agora presente em quase todo o mundo, a representar os maiores pilotos da Trial. E neste preciso momento, há algum espaço físico? Vocês existem? Temos um espaço físico, pronto, estamos inseridos dentro de uma casa de turismo rural, que é o Quintal, além do Ribeiro. Convido todas as pessoas que não conhecem a Lausanne, é um sítio fenomenal. Eu posso dizer que nós temos grande parte da ocupação estrangeira e temos dezenas de casos de pessoas estrangeiras que vão lá, gostam tanto da região, que dizem, não, é aqui que eu quero morar, vendem o que têm nos países e agora são nossos vizinhos. Portanto, não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Portanto, faz-nos ver que estamos inseridos numa região brutal, com uma serra fenomenal, que deverá ser aproveitada, tanto em termos turísticos também, como também a autarquia que tem feito muito pela Lausanne nos últimos tempos e que também é bom de referir o bom que se faz também na Lausanne. A potencialidade é brutal. A Trial Motor acaba por ser uma embaixadora da Lausanne e do país, quase um pouco por todo Sim, o mundo. Sim, eu não gosto também de muitos desses termos. A Trial Motor é um pouco diferente de tudo aquilo que existe no mercado, também um pouco por causa da minha vivência, da minha experiência na vida e também no trial. Portanto, também conta com parceiros importantes, Sim. não é? Sim, temos a parceria da parte da Federação Motociclismo Portugal, mas não só, também temos muitos apoios, alguns que até querem que não se revele para já, que nos têm ajudado ao longo do tempo a traçar o melhor caminho, porque lá está, nós iniciámos com uma loja online. O passaporte para o empreendedorismo foi um grande pulo, permitiu-me deixar, entre aspas, a formação académica e deixar de trabalhar num sítio onde se calhar não seria o justo para aquilo que eu fiz ao longo do tempo, mas não importa, nunca me queixei em relação a isso, mas fiquei muito contente quando vi que me poderia dedicar a 100% dia e noite algo que começou como apenas um site para divulgar aquilo que eu fazia no ano em que fui campeão nacional, em 2002. E nunca pensei que em 2013 iríamos abrir uma loja online. E hoje em dia, para além da loja online, temos uma escola de trial com 3 áreas de trial, portanto, área básica, intermédia e hardcore, para todos os níveis. Damos aulas a crianças a partir dos 2 anos. O nosso aluno mais idoso tem 72, portanto, dos 2 aos 72. Tem muitos alunos a frequentar esta escola. Muita gente, sim. Portanto, está a ganhar peso esta modalidade do trial. Está porque também a Serra da Lausanne é propícia, o território. A Serra da Lausanne é brutal. É propício para essa prática, não é? Temos as áreas de trial lá na Casa de Turismo Rural. Portanto, em 30 segundos se pode sair do quarto, da suíte da Casa de Turismo, e está logo ao pé das motas, ao pé das áreas de trial. Depois tem para todos os níveis, pronto, quem nunca andou de moto, quem não tem experiência, nós estamos lá para isso, para dar os primeiros passos, para ajudar, e o que é certo é que resulta, porque temos muitas crianças, também com as motas elétricas, e tem sido a loucura total. Portanto, são 7 elementos que compõem este projeto de Trial Motor. Sim, todos somos 7. Quem agora não esteja a ouvir e esteja de facto com muita curiosidade, onde é que pode ir, qual é que é o vosso site, para sim, matarmos site aí oficial, a curiosidade toda a gente? É trialmotor.com, mas no entanto nós utilizamos as redes sociais, mais o Instagram, portanto se procurarem no Instagram Trial Motor, ou se colocarem www.instagram.com/trialmotor, têm acesso diário ao que se passa no mundo do trial motor. As redes sociais hoje em dia são uma loucura muito grande. Nós publicamos algo e damos meia volta ao mundo e voltamos, algo que seria impossível nos meios tradicionais. Portanto, também nos soubemos um pouco adaptar ao mundo e tentar sempre buscar aquilo que os outros não procuraram. Sempre gostávamos de estar 2 passos à frente da nossa concorrência. Sempre com humildade, sempre passo a passo. Nunca queremos ser, lá está, tipo jogadores de futebol, que eu costumo dar sempre esse exemplo, as pessoas podem não gostar muito, mas eu acho que se desse mais visibilidade aos outros esportes, e não só um, todos estaríamos muito melhor, havia muita mais felicidade e paz, e é o que não acontece hoje em dia. Portanto, afastamos sempre disso e seguimos o nosso caminho, aprendemos com os erros dos outros e até agora tem resultado. Filipe Paiva tem 36 anos, não parece, mas é verdade. Tem 36 anos. É o trial, portanto, é aqui então o que resulta da boa prática desportiva e certamente de um estilo de vida muito saudável. É muito positivo o balanço que faz até aqui. Esta é uma empresa ainda que de forma comedida, mas que vai continuar a crescer. Sim, este ano vamos explodir, literalmente. Explodir? Explodir em termos de negócio. E a partir daqui não vamos ter limites. Não posso já divulgar o que é. Eu ia-lhe perguntar o que é que aí vem. Exatamente, é algo que é inacreditável, que eu nem nunca pensei que seria possível num curto espaço de tempo. Mas aí está, a prova é que vamos conseguir. Na Lousã ou no mundo, já agora? Em Portugal e depois no mundo. Portanto, isto está a ficar muito sério. Como eu disse ao início, as pessoas podem pensar que a Trial Motor lá está, é uma escolazita de trial. Não é uma escolazita, é a única escola de trial cá no país. Nós primamos pela segurança dos nossos clientes. A maior parte são jovens, mas temos também pessoas muito adultas que gostam de andar de moto e que querem aperfeiçoar as suas técnicas. Nós temos tudo para. A minha experiência, ora bem, no trial, comecei com 17 anos, quando tenho 36. Desde 2002 que faço o campeonato nacional sem parar, sempre na classe de elite. Na seleção nacional já apresentei por 9 vezes o nosso país. Portanto, tenho já uma experiência que me permite caminhar neste mundo sem ter que perguntar a A, B, C ou D se realmente este é o caminho correto a tomar. Isso é uma grande vantagem, por exemplo, no mundo da arqueologia era impossível, em que tínhamos de estar sempre dependentes da A, B ou C para poder dizer, claro, que não, este comando que está aqui tem 3 botões. Pois. E são 3 botões. Nós não poderíamos afirmar isso, eu nunca gostei muito disso. Portanto, agora sinto-me bem onde estou, na empresa que criei e com um potencial que nem eu acredito. Portanto, peixes dentro de água. Estamos então no programa Espaço BLC3 Ciência no Interior, este programa que é então em parceria com a BLC3 do Campus de Tecnologia e Inovação em Lagares da Beira. Se não fosse a BLC3, Filipe Paiva, não podemos dizer que não estaria aqui a falar consigo. Isso certamente que não estaria, porque nós estamos aqui a dar voz sempre a estes projetos que são dinamizados com o impulso e com o apoio da BLC3. Não quero eu dizer que não estivesse ligado ao mundo do trial e não fosse um empresário de sucesso, mas se calhar a BLC3 deu aquele empurrãozinho necessário. Tinha ideia de que no interior do nosso país, aqui em Oliveira do Hospital, existia um campus de tecnologia e inovação, a BLC3, não. Que está aqui ao dispor dos jovens para lhes dar aquele impulso necessário. Não, e tal como ele, certeza que a maior parte dos jovens também dispunha completamente. Lá está, foi apenas um e-mail que mudou a minha vida. Foi um e-mail da BLC3, foi enviado pelo Miguel Silmões na altura que trabalhava na BLC3, que sempre me ajudou, incrível, a disponibilidade sempre total, tanto o Miguel como o João e agora o Hélder Brito, são pessoas que de uma confiança extrema e que se não fosse a maneira também deles atuarem, as coisas seriam mais lentas ou se calhar algumas não se iriam concretizar. Portanto, eu tenho que dar importância à BLC3 porque merece, porque se não fosse a BLC3 eu estaria talvez ainda a trabalhar na arqueologia e tudo o que era trial motor era apenas um sonho e ficaria apenas um sonho, nunca seria realidade. Portanto, eu posso dizer com toda a alegria do mundo agora que o meu momento mais marcante até agora foi quando tive que apresentar a minha carta de despedimento à Junta de Freguesia para trabalhar naquilo que é meu. Portanto, não imaginam a alegria disso. Isso foi em 2014, portanto, depois de terminar o passaporte para o empreendedorismo, portanto, tinha 12 meses de duração, nós conseguimos na totalidade, com muito esforço, isso lhe garanto, porque é muito complicado explicarmos o que é o trial para pessoas que não sabem o que é o trial. Claro. Por isso é que eu digo sempre, venham à Trial Motor, vejam o que é, muito mais fácil do que eu estar a dizer. O trial é uma moto assim assente e estar a imaginar você uma coisa e ser completamente diferente. Mas o trial é algo brutal, permite-nos ter uma noção de risco e ter uma segurança a conduzir a moto que é incrível. E não é só para a parte da competição, o trial é essencial porque é a base do desporto, motorizado as duas rodas, portanto, as técnicas que se adquirem que irão ficar ao longo da vida. Eu já vi uma prova de trial, por acaso, só uma, mas já vi, e gostei muito, e de facto é uma moto sem assento, é mesmo aquilo que... É um bocado esquisito. É mesmo aquilo que nos salta à vista, é que vocês estão sempre de pé, não é? Sempre em pé, a ultrapassar obstáculos, portanto acho que de facto vocês têm todo o mérito. Filipe, é com todo o gosto que damos aqui a conhecer esta empresa Trial Motors, uma empresa de sucesso também, com o apoio da BLC13, do Campus de Tecnologia e Inovação em Lagares da Beira. Vamos vê-lo proximamente em competição. Quer deixar alguma outra ideia que ainda possa ter aí nos seus... As ideias são muitas, nós temos é que filtrar, porque lá está, tentar explicar o que é Trial Motor. Quando se iniciou no ano de 2002, nós estamos em 2019, todos os dias há novidades na Trial Motor, isto é um bocado complicado, portanto tive que resumir um pouco. Agora nós entramos, agora não, em 2015, depois do passaporte do empreendedorismo, entramos no Portugal 2020, também com um projeto, com toda a ajuda da BLC3 que nos ajudou a elaborar. Portanto, digamos que foi uma evolução do primeiro projeto que eu fiz para o passaporte para o empreendedorismo. Foi aceito, estamos agora já na sua reta final. Portanto, estamos 2019 para o ano, irá acabar, onde temos que apresentar também resultados. E nós estamos claramente a conseguir também, quem nos está a ouvir que gosta de motas, não é só motas de competição, de motocross, enduro, quem gosta de andar de moto na Lausanne tem um espaço onde pode aprender a ser mais seguro, a ter uma condução também mais defensiva, e lhe garanto que com as técnicas do trial irá ser uma pessoa melhor a andar de moto, as quedas irão quase não acontecer, será muito mais difícil e o prazer será muito maior. Portanto, o grande reto que eu deixo a quem nos está a ouvir é que, atenção, existe na Lausanne uma escola de trial, temos motas elétricas para os miúdos, portanto, a partir dos dois anos já damos aulas de trial. Temos também motas a motor, a Montesa, temos uma frota de 7 motos. Pronto, temos tudo para, desde o equipamento, que ensina, o espaço, as áreas, alojamento... Basta apenas aparecer e ficar deliciado com o mundo Trial Motor. Também queremos afirmar que no nosso Instagram, basta colocar Trial Motor para poderem ver, nós diariamente atualizamos nas Insta Stories tudo o que nós fazemos, para as pessoas também terem uma noção do nosso crescimento e também do que é que estamos a fazer. Temos 56 mil seguidores, portanto é uma loucura muito grande, de todo o mundo. Isso também nos deixa satisfeitos quando vemos que estamos a fazer um bom trabalho e quando as pessoas reconhecem, entram em contacto connosco, e lá está, nunca imaginei que isto fosse possível, e nós estamos só a iniciar. Muito bem, estamos muito bem, Filipe. Iniciar. Ainda bem que é assim, vejo satisfação no seu rosto. Ainda bem que é assim, e que a BLC3 pode de facto colaborar e ajudar. Foi fundamental para que a Trial Motor pudesse estar onde está hoje em dia. Portanto, as empresas do nosso país deveriam estar mais atentas a incubadoras, a empresas que querem ajudar. E jovens com ideias de negócio, não é? Que as queiram desenvolver. Exatamente. Ali certamente vão encontrar uma ajuda para o desenvolvimento do projeto. Com certeza que sim. Filipe, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova. Muitos sucessos para a Trial Motors. Espero continuar a ouvir falar e bem de da sua empresa. Parabéns a todos. Muito está bem? Obrigado pelo seu convite. Ficamos, obrigado a todos. Ficamos então por aqui em mais este espaço BLC3. Regressamos no próximo programa. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior.